E aí, aliado G? E aí, ZJ, como é que é, mano? Porra, firmeza, mano. Certo, então. Fica à vontade aí, você já bebeu Hortolândia e tal, mano. Pode crer. Tudo nosso. Aí, vamos tomar uma ceva com nós aí, que opa, é nossa cara. Opa, firmão. E aí, a Zona Sul, mano, como é que tá? Porra, mano, aí, saca só. Zona Sul, como toda periferia, morou, mano, sempre ardendo, fervendo, periferia a mil constantemente. Mil grau. Saca só. Ih, mano, os caras de novo, ó, mano. Maldade na cabeça, mais um mano se foi, envolvido numa treta. Maldade na cabeça, mais um mano se foi, periferia a mil. Maldade na cabeça, mais um mano se foi, envolvido numa treta. Maldade na cabeça, mais um mano se foi, periferia a mil. Periferia a mil, puta que eu pariu. Mas o mano foi pro saco, ninguém viu, ninguém sabe dizer, mano, qual que é? Se o maluco desarrumou ou deu Pelé, ah, sim, vai rolando, ah, neurose cresce, ah, maldade na cabeça, logo aparece eu. Fico indignado, injuriado, parece que viver assim é inevitável. Armamos uma grande guerra entre nós mesmos, quem sofre com isso somos nós mesmos. Pro governo, tanto faz, tudo bem. Não são seus filhos, nem amigos, nem liga. Acorde, cara. Fique esperto. Senão você vai acabar dentro de um saco. Tipo, aquele maluco do buraco do sapo que viajou no pior itinerário. Tomou dois pecos, caiu e ML levou via gaveta do necrotério. Que fez o ponto final no cemitério. A sete palmos abaixo do chão, eu falo sério. Maldade na cabeça, mais um mano se foi, envolvido numa treta. Maldade na cabeça, mais um mano se foi, periferia a mil. Maldade na cabeça, mais um mano se foi, envolvido numa treta. Maldade na cabeça, mais um mano se foi, periferia a mil. Mano, saca. É a polícia mal remunerada que vem na quebrada. Soa tudo, mano, que absurdo. Tudo o que eles querem é só humilhar. Batem na pivetada, humilham trabalhador. Invadem casa de família botando terror. Mas a vergonha logo vem se insinuando. Tipo assim, pra fazer acordo. Mas a rapaziada firmeza não vacilar. Dispensa o B.O. que a grana sai fora, sem conversar. Mano, o que há? Será que toda corporação policial não presta? Ou alguns policiais são filhos da Rá? Sei lá, só sei que nunca muda. Fica embaçado quando tromba os caras na madruga. Puta que eu pariu, mano, nem me viu. Entra no chiqueirinho, sua vida fica por um fio. Veraneio sai a mil, em poucos minutos você já era, sumiu. Periferia a mil. Maldade na cabeça, mais um mano se foi, envolvido numa treta. Maldade na cabeça, mais um mano se foi, periferia a mil. Maldade na cabeça, mais um mano se foi, envolvido numa treta. Será que tem que ser assim? O caos total parece não haver fim. Mas aí, alguns manos desarrumam mesmo e saem por aí atirando a esmo, mesmo que achem que não tem nada a ver. Poderia ser pior, mano, pode crer. Sem saber, nem ao menos perceber, o próximo pode ser eu, ele ou você. Por uma bala perdida no Jardim Angela, ou na mão da polícia na missionaria. Cidade Tiradentes, mais fácil ainda. Por ali qualquer conversinha logo gera briga. Fumo, crack, cocaína, prato cheio pra qualquer maluco, sangue com desandar. Mano, o que há? Não pense que é exagero. O que eu falo é baseado no que vejo. As coisas vão de mal a pior. Periferia